Mr. Music Man, may I have a fanfare, please? À sexta-feira, a partir das 23 horas, na Rádio UFSCar, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Cabrita. Michael pulls the blinds back up, stares blankly down at the intersection, watching for the guy who's got the angel dust. Crystal clear connection. Days like dominoes, all in a line, we cheer for the home team every time. Lakeside view. Lakeside view. Lakeside view. For my whole crew. Most nights now sleep in the kitchen. Keep my face cool on the floor. John comes by to drop off his envelopes. Still playing postman after all these years. Pull down my army surplus jacket. Dig through some drawers to find the keys. Emerge transformed in a million years. Under each eye, little grease paint smudge. You can't judge us. You're not the judge. Lakeside view. Lakeside view. Lakeside view. For my whole crew. And just before I leave, I throw up in the sink one whole life recorded in disappearing ink. And Ray left a message, thumbtacked to the door. I don't even bother trying to read them anymore. Lakeside view. Lakeside view. Lakeside view. For my whole crew. John Darnielle e os seus já enormes The Mountain Goats. É mais um grande disco, chama-se Transcendental Youth, e a dar início a esta primeira das duas horas de Orelha Extra com Fernando Cabrita, o tema Lakeside View Apartments Suite. Estão dadas as nossas boas-vindas a quem nos acompanha aí desse lado, The Mountain Goats e Thurston Moore. I didn't work out. A compilação que presta tributo ao músico britânico Michael Chapman, com temas do mesmo interpretados por gente como D. Charles Spear, Lucinda Williams, Meg Bird ou por Thurston Moore, como foi o caso de It Didn't Work Out, que acabámos de ouvir, chama-se o disco Oh Michael, Look What You've Done, Friends Play Michael Chapman. E de resto temos também o excelente músico português Vítor Afonso, que assina com o seu alter ego Cubic. É um EP com 6 temas, saído na net label Mimi, chama-se Music for Trevor Resnick, Se não nos falha a memória, Trevor Resnick é o personagem do filme O Maquinista, interpretado por, salvo erro, Christian Bale. Vamos ficar com dois temas, Basso Profondo e Moral Terror. Cubic de regresso. Seen a man so broken up and ripped apart. I've seen horrors. Horrors that you've seen. You have no right to call me a murderer. You have a right to kill me. You have a right to do that. But you have no right to judge me. Judge me. Mm-hmm.

Çapsa kiyekledin aşur, çapsa kiyekledin sağır aşır. Kuş ne salsa ırgap alır. Benlen pervazdır kuşları yâre. Gitle okya atır, yaşı gitle okya atır. Kız çok allasık ben aykır, zevki sapadır işleri yâre. Pipa é um instrumento de quatro cordas, semelhante ao alaúde, podemos chamá-lo de alaúde chinês, e esta é a sua, uma das suas melhores tocadoras, Wu Man, aqui acompanhada pelos Master Musicians from the Silk Road. O álbum chama-se Music of Central Asia, Volume 10, Borderlands. Ficamos com dois temas na orelha extra de hoje. Improvisation for 3.5 Instruments e depois Kurt Nashizi, que quer dizer Song of the Kurds. Primeira das duas horas de orelha extra com Fernando Cabrita, canal auditivo suplementar. Oh my gosh. Orelha extra, vemos com os ouvidos. We'll be right back. Há sempre por aqui um lugarzinho para a banda de Chicago Disappears, com Steve Shallinger, Sonic Youth na bateria. É ainda o último trabalho, Pretty Language. E o tema que o inicia, Replicate. E há um lugar para os Disappears. E já começa a haver um lugar para esta banda do Texas, Proto Martyr. Martyr, do álbum estreia No Passion, All Technique. Desta vez a escolha recaiu em Ypsilanti. E vocês sabem que isto por aqui é uma grande salganhada. World music, rock e música eletrónica, tudo à mistura. Agora, Lumsond, EP Zenith. Thank you.

ashes. Plans are broken, bottles on the beach. The future we're looking for is still so far out of reach. Script lying unwritten. Ah, maybe we'll be forgiven in the end. Until then, this mercy tender is all we've got to spend. But on later days are coming soon. Temptation dangles by when you thought Firewater de Todd Haynes, no último International Orange, Liter Days. E os sons que nos vão acompanhar até o final desta primeira hora de Orelha Extra vão pertencer aos Blues Control de Valley Tangents. Vamos ficar com Love's a Rondo e depois Scott Walker de Bish Bosh.

E continuamos por aqui a divulgação dos excelentes discos editados pela portuguesa Clean Feed Records. Desta vez, no início da segunda e última parte de Orelha Extra, a formação escandinava Angles, promovida ao octeto. O disco foi gravado ao vivo no 52º Ljubljana Jazz Festival, em 1 de julho de 2011. Os Angles contaram desta vez com os músicos Mats Alec Lind no trombone, Goran Kaifes no trompete, Erik Ekdahl no saxofone barítono e sopranino, também Martin Kutchen no saxofone alto, Matthias Stahl no vibrafone, Alexander Zetsen no piano, Johan Bertling no contrabaixo e finalmente Kjell Nordenson na bateria. O disco chama-se By Way of Deception, Live in Ljubljana, e o tema foi Let's Speak About the Weather and Not About the War. Te encontré a mi lado, ¿cuántas veces lloraste en mis brazos? E o projeto Hombre, que junta Juliana Barwick e Roberto Carlos Lange, que habitualmente assina El Lado Negro, álbum Believe You Me, Wait Those Words e este V-State. Thank you.

Nabil Bali Otmani, retirado da compilação de ajuda aos refugiados do Mali, Songs for Desert Refugees, com este Tezuá Teneré. E de seguida apresentamos por aqui Riza Khan, aliás Riza Kay, ela que era teclista do projeto Mikachu and the Shapes, o EP estreia. Para esta britânica chama-se Feather e dá início também a uma nova editora, Technicolor, subsidiária da Ninja Tune. Thank you.

trio Maravilha e Olá Tango. Novo trabalho Fade, desta vez Stupid Things. E para continuar nesta segunda e última parte de Orelha Extra, The Best Dub Album in the World, é o que diz o título. Thank you. editado em 1980 na Important, Introducing Scientist, the best dub album in the world, do jovem, na altura, Opton Brown. Desta vez os temas foram Frontline e Scientific. E fica por aqui já o aviso. Chris Brokaw regressa ao nosso país, mais precisamente ao Porto, ao meu Mercedes Par, no dia 14 de Fevereiro, para aquele que apostamos vai ser um excelente concerto. Ele que editou não há muito tempo este Gambler's Ecstasy, o tema hoje, Exemption, Chris Brokaw. All around a drowning pool, everything looks fresh and cool. I can't help it when I wanna dive in. Everyone I ever knew shook a hand and then withdrew, save for those who thought advanced alien race. What do you expect? from my friend in the south of Jezebels and dark grass tops and tiger stripe upon the bed by sunlight come and soon play dead. She teaches me these wondrous things in letters that the postman brings, and under corrugated skies her hair is bright and shields her eyes from distance between the things we've both seen. Her voice is clear inside my head and helps me when I'm feeling bad. She tells me of a man she kept inside a locket round her neck until the day he came to grief upon a simple salad leaf. So she replaced him with a guy as dear to me as windy skies. I sail on a sea that she builds for me in kind. Ned Collette, acompanhado pelo Squire Walker, no regresso com esta longa duração, To Stampy. Chegamos ao fim de mais duas horas de Orelha Extra. Vamos ainda ficar com a dupla regressada Alastair McLean e Lupe Nunes Fernandes, que assinam Amor de Dias, o novo The House at Sea. Vamos ouvir Maureen e depois, para o fim, Mount Erie. Tchau. Thank you. Just to remind myself that I briefly lived.